Como é que a gente faz para encontrar o equilíbrio do corpo, da alma e da mente num mundo tão conturbado igual o nosso, acabou? Ixi, filho. Vocês estão em busca de tanto, encontrar tanta coisa já aqui, filho, e vocês não estão encontrando muita coisa, não. Seu caboclo? Deixa eu ver, pode chamar lá, bicho. Esse nome Treme-Terra aí, o que que significa pro senhor? Treme-Terra é a de força. Xangô, fala Xitrema-Terra aí, filho. Xangô, fala Xitreme-Terra, filho. Calma. Sabe? Xangô, Xitrovão. Xangô, Xipedreira. Xangô, fala Xitrema. Xangô, fala. A terra treme. É. Seu caboclo, quando o senhor anda de um lado para cá, muitas pessoas às vezes pensam que as entidades só trabalham enquanto estão conversando, ou dando passe, ou fazendo alguma coisa. Mesmo andando, o caboclo está trabalhando? Tipo, caboclo, você não tá preocupado de pessoa à frente. De caboclo, você anda, fica sentado, faz o que for necessário, filho. Isso não vai interferir no trabalho do caboclo. Não tem nada a ver essa pergunta aqui, filho. Porque se caboclo, você não pode andar mais, não pode fazer nada, viu? Se caboclo, você ficar sentado, se fumando cigarro, vai falar. Se caboclo, tá descansando, fumando charuto, não tá fazendo nada. É. E a pessoa se engana, né? A pessoa se engana cada hora que parte do seu tempo. Se engana porque quer, viu? Mas se caboclo não se engana perante a lei de Oxalá. O que que o caboclo acha de um humano que pratica religião, mas fala mal do irmão de fé? Se caboclo se não pode entrar nessa energia que se humano se fala de irmão de fé. Se caboclo está muito distante dessas coisas, filho. Se irmão de fé fala mal do jogo porque se quer. Mas se caboclo não se aproxima dessa energia. Se vai ficar falando os sonhos um mal do outro. Caboclo não tem nada a ver com isso, menino. É, seu caboclo. Se caboclo não. O senhor nem acha ruim nem acha bom. O senhor só fica distante. Isso são coisas que não favorecem esse fio. Se caboclo se tá, se conforme a atitude de menino de cavalo, se caboclo se vai se afastando. E se continuar, se vai se afastando. E se continuar, vai se afastando mais ainda. Está entendendo? Sim. Assim que se faz. E se isso não é de caboclo de qualquer, se qualquer guardião que se carrega esse menino se faz assim. Se vai se acontecer. Seu caboclo, tem como alguém forçar o senhor a incorporar? Como se a gente viu? Por exemplo, a pessoa chega num terreiro e mentaliza o senhor, e aí toma banho de samambaia, e faz uma reza e fala, ô caboclo, o senhor venha agora que eu preciso do senhor. Obrigatório. Se a pessoa não está pronta para te receber aquela energia, a pessoa não te manda nada, filho. Se caboclo, não necessariamente vai te pegar com a menina na incorporação. A pessoa tem que saber se está pronto mesmo. Não adianta ela te tomar banho, te tomar chá, te tomar marafa, que não vai pegar chifio, não. Não vai? Se não. Se pode fazer rodado um monte de coisa, se a pessoa não está pronta para receber aquele amigo espiritual que está vindo para fazer uma determinada missão, se não vai receber, se tudo tem sua hora. Mas se eu já falei que se tem determinado tipo de banho que te ajuda, né? Ajuda, no desenvolvimento de fio. Mas isso tem que vir, além dos banhos, tem que vir a sinceridade da pessoa perante a espiritualidade dela. As pessoas podem ter mais de um caboclo? Pode xixim, viu? Eu não te digo na corrente de trabalho, mas se você quiser cultuar qualquer caboclo que fosse, tu pode fazer isso. Se tu quiser colocar Chico Bracaural, Chicaboclo Tubina abaixo, tu pode ir por aqui, Chino Congaxi de Caboclo, e cultuar Xixi Flecha, e se cultuar Xipandera Negra também. E se cultuar qualquer coisa de caboclo aqui também, não tem problema, filho. Já que caboclo se cultua, se caboclo de trabalho, tu pode trabalhar com o sol, mas tu pode ir por quanto tu quiser aqui e cultuar se caboclo sim do jeito que tu quiser. Não tem esse problema nenhum. O nome de caboclo não difere. Tu põe se caboclo que tu quiser aqui, Sultão da Mata, de qualquer caboclo. O que acontece, seu caboclo, quando uma pessoa está ligada num obsessor? Se o obsessor está para chutar, se vampirizar a energia de fio que está aqui, né? Então vai te ter. Vai te ter problema de energia, né, filho? Vai te ter. Depende do caso, uma série de problemas ligados. Se desmotivado, se depressão. Você vai ter dificuldade em sua vida, na caminhada da vida das pessoas. Se o obsessor fica para atrapalhar as pessoas, para tirar essa energia vital de pessoa, sabe? Sim. Se troca de interesse, porque se o obsessor fica te rondando, o obsessor percebe o sentimento de pessoa, e se ele sabe que você tem esse sentimento, ele vai se aproveitar daquilo que diz o sonsexto, tá entendendo? Se você tiver visto, acho que o mais que ele gosta é do seu sentimento, de filho. Se você é uma pessoa que tem seu sentimento, isso vai alimentar seu obsessor. Sabe? Se você é uma pessoa de carência, com sentimento afetivo, o obsessor vai perceber aquilo dentro de você e vai ficar com você, filho. Deixa eu ver o que acontece com o obsessor. O que acontece quando um ser humano olha para o espírito e fala, está queimado em nome de Jesus? Não tem poder nenhum a palavra de um ser humano. Se eu falar em nome de Jesus, eu não tô com qualquer coisa. Se passar a mulher bonita na rua, se nem isso, o meu Deus do céu. Mas a gente não tem nada a ver isso. Então a palavra de ser humano perante a espiritualidade não tem força nenhuma. Você pode falar que está queimado, que está congelado, o que for. Não tem problema, filho. Isso aí não tem nada a ver. Pode-se ter ódio do espírito obsessor que nos odeia? Sim. Realmente esse obsessão pode ficar ligado de outras vidas, filho. Se é obrigado pelo ódio. Se é um ódio que ainda se não foi curado de outra vida passada, que ainda está ligado nessa vida, ou alguma pessoa que desencarnou que ainda carrega esse ódio, que fica esse ódio que faz essa ligação de obsessão. Esse ódio é um sentimento muito cruel e impuro perante as pessoas, que está muito enraizado dentro dos outros. Mas a questão de obsessão, se o ódio se atrapalha e fortalece essa obsessão do obsessor, filho. Isso aí faz que, se a pessoa cultuar sentimento de ódio, vai fortalecendo entidades que não favorecem para perto dela, menino. E vai carregando cada vez mais isso. Nossa, né? Seu caboclo. E a gente nem sabe disso, né? Tanta coisa acontecendo, a gente nem ideia faz. Se faz ideia, chefio. Mas continua te fazendo do jeito errado, né? Porque assim é mais fácil fazer assim, né? Porque se... Se cultuar, se é a paz de Oxalá e fazer o bem ao próximo, que as pessoas acham difícil fazer isso, né? Porque acham que os outros não merecem essas coisas. O que acontece, seu caboclo, quando eu sou um menino que vou na religião, pratico, toda vez eu tô lá, mas minha vida não anda para frente? É o caboclo que está muito preguiçoso? Não me ajuda? Oxe, filho, a vida não é de caboclo, a vida é sua. Está entendendo? Sim. Então não adianta se tu ficar colocando culpa em caboclo. Se a vida é sua, tu toca a sua vida do jeito que tu quer. Agora, se tu virar as costas para a sua espiritualidade, isso não dá certo. Você não pode te ocupar de caboclo, Exu, Pombagira, Chupeta Velho, por causa das coisas que você carrega para você, filho. Uhum. Ninguém te tem culpa dessas coisas, filho. Uhum. Você está entendendo? Sim. É verdade que o homem que incorpora cabocla ou pombagira fica afeminado? Isso é a verdade perante a lei de vocês, os homens aqui na terra. Isso não tem nada a te ver. Se o menino se recebe pombagira, não tem problema nenhum. Você pode ter outra pessoa que trabalha com cabocla. Isso não tem nada a te ver, esse filho. Assim como tem mulher que recebe muito caboclo e poixu também, repetu, velho. Isso aí vai da consciência e da... Assim como se pode falar. Isso vai da lei de vocês. Condicionamento, né, nosso? Vai do julgamento das palavras de vocês. É muito fácil apontar esse dedo para o outro e falar que aquele é esse, aquele é aquele. Sim, senhor. É agora, muito... é difícil de carregar uma entidade de boa instrução espiritual e muita luz, filho. Seja ela do sexo que for. Nossa. Como um filho de Umbanda deve se comportar perante o preconceito e a maledicência das pessoas da própria família e depois das pessoas das outras religiões? Como a gente viu? Às vezes a pessoa diz assim, ah, é macumbeiro. Não merece meu carinho, meu amor, minha atenção. Como é que o filho de Umbanda reage a isso, seu caboclo, do jeito que o senhor gosta? Ixi, filho, essa pergunta é complicada. Porque se pessoa não rejeita por religião, a pessoa acha uma desculpa para rejeitar aquela pessoa, você está entendendo? É isso que acontece, filho. Isso não pode te fazer. Se não for em religião, vai ter em outro setor da sua vida. Então, tu tira a sua caminhada. Porque mais difícil que aceitar o preconceito do jogo é abrir mão daquilo que tu gosta, tá entendendo? Vixe. Nossa. E o senhor explica de maneira simples e objetiva, né? Sim. Isso é uma pergunta muito simples, viu? Que tá ao alcance de vocês também. Acabou que eu te responder isso, vocês já sabem dessa. Já sabe, né? Sim, claro. Por que que a gente só age quando é um guia que está falando, seu caboclo? E quando um irmão fala, a gente não escuta? Sim, porque você tem necessidade de escutar a palavra de uma coisa de maior, de uma força que vocês acreditem, né, Tipinho? Vocês se questionam, vocês não acreditam em vocês muito assim mesmo, né? É, seu caboclo. Então vou fazer uma pergunta para o caboclo feiticeiro. Como que a gente deve se comportar frente ao mago das trevas? Você não tem como se comportar frente ao mago das trevas, filho. Você tem que se acreditar naquela lei que rege vocês pelo maior e pelo bem. Você está entendendo? Isso não cabe a vocês, viu? Vocês têm que fazer parte de uma egrégora espiritual que favorece vocês. E acreditar que aquilo não vai poder chegar em vocês. Isso não tem força para chegar em vocês, viu? Você está entendendo? A partir do momento que você está ligado numa egrégora espiritual, não vai atingir. Não o quê? Você falou? Não vai o quê? Se atingir, filho. Ah, entendi, sim. Tem coisa que pode chegar e causar algum certo tipo de problema em vocês. Isso, filho, já pode acontecer, sim. Mas se pode ser revertido também, do mesmo jeito que pode ser feito, pode ser tirado. Esse fio. Seu Trimiterra, um umbandista, ele pode incorporar um orixá no terreiro de Umbanda? Se depende, Chivio. Se depende de cada pessoa. Se pessoa já vem de uma caminhada de casa de candomblé, onde tem feitura de santo e coisa ou outra, se pode se incorporar seu orixá. Uma vez orixá despertado e feito o xin na pessoa, se manifesta em qualquer lugar. Entendi. Se fio. Claro. Se orixá, se desperta xin na pessoa. A gente não precisa nem ser iniciado em culto de candomblé de oração. Pode se despertar sim, se fio. Se Umbanda cultua se orixá, mas não se de forma intensa, e direcionado somente por Ixá. Xumbanda é lugar de negro velho caboclo. Onde Xi caboclo e negro velho é regido por lei de Orixá, filho. Xi Candomblé, Xi é culto direcionado Xi a Orixá, filho. Xi onde tem outros segmentos de fundamento de feitura Xi de Xanto. E Xi um monte de coisa de iniciação de Xanto, filho. Onde ali Xi a gente manifesta de Orixá, mas uma coisa diferente, Xi, filho. Xi tem um bando aqui. Xi tem Candomblé de caboclo, Xi, filho. Está entendendo? Sim. Muitos guias orientam o desenvolvimento da mediunidade. Você vai falar com o guia, ai meu filho, você vai ter que, você não tem jeito mesmo, você vai ter que desenvolver. É obrigatório? Xi, depende, Xi, filho. Xi, nem tudo que te fala, Xi, tu pode seguir de exemplo, Xi, filho. Xi, tu tem que ver e parar pra pensar. Xi, chega. Xi guia vai falar pra você, Xi é obrigatório, Xi não. Não é Xi guia que vai falar. Não adianta Xi pessoal falar e teimar. Xi, se for de obrigação e necessidade, tu vai sentir um despertar dentro de você que vai fazer procurar alguma coisa. Agora, tu não pode ir pela vontade de dos outros, que ele chega um caminho que tu não vai fazer conseguir. Então, Xi, tu pare e analise. Se é aquilo que tá ali no seu coração que você pretende seguir, Xi, tu pode te enfeite e faz. Quando uma pessoa vai no terreiro de Umbanda, como consulente, que cuidado, perdão, que cuidado essa pessoa deve ter ao pisar num chão sagrado? Xi, pessoal, em primeiro lugar, o maior cuidado que Xi deve ter é em busca de alguma coisa que ali vai te procurar. E Xi não te convida ninguém para enterrar o Xi de Umbanda, filho. Eita. Se pessoas te deve se ir por vontade própria em busca de alguma ajuda, Xi, filho. Se falar, Xi, vamos te enterrar de Umbanda. Se pessoa vai chegar lá, ficar Xi de olho no que está acontecendo e ficar julgando o julgado dos outros. É. Se pessoa que Xi tem necessidade vai atrás de uma busca e uma cura dentro Xi de um terreiro de Umbanda, filho. E Xi que acontece? Seu caboclo, o guia-chefe da espiritualidade das pessoas nem sempre é o caboclo, né? Pode ser o preto velho, pode ser o Exu. É, chefe. O que que define quem que vai ser o guia-chefe da sua coroa? Xi, não tem Exu que define, Xi, filho. Xi, guia espiritual não tem Xi definição. Depende de cada pessoa, filho. Afinidade. Cada pessoa com a sua espiritualidade e definição. E cada qual que vai ter que ser aceita, filho. Xi caboclo tem valor, Xi preto velho tem um tanto quanto o Exu da mente tem. Claro. Entendi. O seu caboclo, como que o senhor faz para saber quando um filho está preparado junto com a sua entidade para dar atendimento para outro? E já vi, Xi. Xi caboclo, Xi não pega Xi fio antes de estar preparado. Xi, a partir do momento que Xi caboclo encostou Xi fio, ele já tem que se sentir preparado, Xi fio. Se depender de caboclo, ele já está pronto a qualquer momento, Xi, para fazer as coisas. Ah, entendi. Agora, basta Xi de da pessoa saber aceitar Xi estar pronto ou não. A partir do momento que Xi caboclo encostou e Xi pegou, Xi, pessoa já pode te fazer o trabalhador. Xi, não pode te fazer falar que é Xi de forma tão intensa que ele vai fazer, viu? Mas Xi, pessoa já está ali apta a fazer seu trabalho perante a lei de Oxalá. Xi, acabou com chave as horas. Qualquer Xi guia espiritual, Xi, faz isso tudo na sua hora. Tudo na sua hora, claro. O senhor não exige ou passa o médium por testes para ver se ele está incorporado mesmo? Xi, fio, essas coisas Xi caboclo Xi não faz para testar, fio, se está incorporado ou não. Xi caboclo sabe muito bem, não precisa testar ninguém. Xi médium que Xi vai saber se vai estar incorporado ou fazendo claro. Trabalhador ou não. Claro. Xi vai, só é. Xi não consegue ficar tipo, muito tempo mentindo, filho. Não consegue. Xi não vai, Xi. Porque a gente não vai se enrolar na mentira. Uhum. A gente não vai se conseguir alcançar aquela graça. Uhum. E se está regido por isso de mentira, filho, uhum. A gente não vai ter conseguido. Tá certo. O senhor acha que um pai de santo exigir que o filho, a entidade do filho de santo, risque o ponto antes de dar... Deixa eu pedir para chupacar a boca. Se pai de santo não pode exigir de filho riscar a ponta em nenhum lugar. Não. Senão o filho vai riscar qualquer coisa e para ele ficar quieto, para ele encher o saco dele. É, nem se vai saber se é riscador de caboclo ou não. Uhum. Pai de santo, o que a gente pode fazer é se analisar bem se aquela pessoa tem de seguir aquele caminho espiritual ou não. Uhum. Antes de chamar ele para pisar numa terreira e vestir roupa de branca. Se pai de santo vê se esse filho tem gosto de chão ou não. Agora não adianta se pai de santo te virar pegando todos os filhos para encher sua casa de corrente mediúnica, que isso não vai adiantar em nada, filho. Não vai. Você não vai fazer isso bem. Você pode abrir aí, filho? Pode? Sim. O senhor gosta do vento? Isso é bom se pai entrar esse vento, filho. Tá. É que fui pegar um pano. Então, e... Gente, não tem esse problema que depois esse filho ele faz limpador. Faz. Você não precisa fazer assim, não. Não, é só para o senhor não escorregar, caso o senhor levante. Então, seu caboclo, o espírito incorporado no dirigente do terreiro de Umbanda já é capaz de ver tudo que ele precisa ver. Ele não precisa passar o médium por testes. É isso que você está falando. O espírito não precisa nem ter incorporado ninguém, viu? O espírito já veio por sua natureza própria. Uhum. Assim como as próprias pessoas já percebem as coisas que estão acontecendo. Sim. Sabe, Chivio? Uhum. Essas coisas são natural. Essas coisas te vai te fazer percebedor. Não entendi. Adianta, filho, correr, querer fazer de um jeito ou do outro, para mudar ou fazer acontecer lá na frente. Sim. A gente não vai te ter resultado esperado, viu? Uhum. Essa escolha não. Ô, seu caboclo, se o senhor é o guia-chefe de uma casa, onde uma pessoa vai e fala com o guia do médium, onde o senhor é o dirigente espiritual, daí esse guia fala para a pessoa, não se preocupe, o seu filho vai nascer bem, e a mulher tirou o útero ontem. Como é que o caboclo... Porque daí o consulente que viajou de longe chegou ali para ter uma ajuda e a entidade da pessoa fala uma besteira. Né? Ou seja... A entidade não fala besteira, amigo. Então. Se quem fala besteira, isso é um sucesso. Verdade. Tipo, aí, para o ministro e mulher, a gente não tem outras como se final nascer bem. É. Isso aí não pode tirar além da espiritualidade civil. Não pode. Não. Então como é que o caboclo corrige isso? Porque ali ele passou, ou passou na frente da entidade, ou... Acabou que você leva a culpa de tudo que vocês falam. A gente não pode ser assim, filho. Ué, o senhor que é o dirigente? Ah, mas de dirigente é que pode... Se tu pode chegar e escrever meu nome nessa parede, que não vai ter dirigente porra nenhuma, gente. É mesmo. Sim, senhor. Nome de entidade todo mundo conhece. É. Tu vai na loja de Umbanda, te compra a imagem que quer põe aí. Uhum. Te faz o que acontece. Você pode comprar o que tu quiser, tá muito fácil no alcance de homem para fazer as coisas. É. Mas, por outro lado, é diferente. Diferente? Sim. Sim. Mas qual atitude os filhos da casa devem esperar do espírito dirigente quando uma situação dessa ocorre? Os filhos da casa sempre esperam te... Uma coisa te concreta te do nome que está sendo regido. É, pô. Isso é muito complicado, filho, esse assunto. É. Porque você não pode te manter uma chicagem dessa aberta, viu? De casa de direita já é séria. É. De casa assim não te pode se brincar com os problemas dos outros, filho. Não pode. E já coisa muito firme, se coisa muito forte que você está falando. Quando a pessoa está disposta a te criar uma família e ter um filhador. E se vai procurar uma ajuda e se falar isso para ela. É. Isso não pode deixar acontecer. Isso aconteceu, hein, pai? Isso é um fato verídico que não faz mais de uma semana que eu mesmo vi a pessoa que viveu essa experiência contando. Diz, olha, eu fui da outra cidade lá, que isso, um bando é isso. Mas isso não está diante de perante a lei de Oxalá, Chico. Isso aí vai cair. Vai cair. Vai cair, isso não vai durar muito. Entendi. Ou seja... Isso vai ter chupeço para pagar tudo isso aí também. Sim. Claro. O que acontece, pai, com as pessoas que mistificam? Elas têm que esperar a morte para receber o castigo do erro? De pessoa que faz mistificador, filho. De pessoa que não está no caminho certo de espiritualidade. Se ficar mistificando perante acha um problema do próximo, filho. Isso aí te causa efeito, não precisa te esperar a morte, filho. Isso aí causa desconforto naquele que tá fazendo a mentira. Você tá entendendo? Claro, tá ali já para o preço, né? E sabe que se sua vida não é verdadeira 100%, tá entendendo? Alguma coisa te tá errada, filho. Uhum. Isso não pode te caminhar assim. O que acontece quando uma pessoa inveja, quando uma pessoa tem vontade de ter as coisas que a gente tem no mundo espiritual? É verdade que o invejoso manda um espírito para derrubar a nossa, só de ter inveja, derrubar a nossa vida? Se invejoso se não precisa mandar espírito, né? Se invejoso se manda esse pensamento. Invejoso vive no campo negativo. Porque se inveja te não favorece. O certo é te correr atrás do seu. Não te ficar olhando para a xigrama do outro. Este não vai acrescentar nada. Eu estou gostando muito de falar com o senhor, meu senhor caboclo. O senhor está percebendo, né? Che. Coisa boa, né? Che, caboclo, você não deixa o pobre a gente falar com o senhor. Estou muito grato, seu caboclo. Che. Por que que as pessoas precisam reencarnar, seu caboclo? Porque a gente precisa reencarnar perante a religião, Bifio. Uhum. Porque assim que é o ciclo da evolução. Pessoal te vai te reencarnando. Se pessoal vai fazendo sua evolução. Se perante espiritualidade, mediunidade. Ou reencarnação do jeito que for partido. Daquele jeito que for acordado. Pela lei maior, você tá entendendo? Entendi. É assim que a gente faz. Tem gente encarnada hoje que já foi caboclo? Espírito, guia de Umbanda? Se tem gente encarnada que já foi xinge, viu? Olha! Tem muita gente que já foi encarnada caboclo de guia de Umbanda. Que hoje em dia é mais elevado e te ajuda muita gente. Esse xin tem um monte. Xin. Muitos mentores espiritual acham ainda se encarnar. Porque xin. Esse planeta Terra ainda precisa de muita gente boa para vir, para ajudar nos problemas, nas dificuldades. Porque se não fosse esse pessoal que estivesse aqui em Terra, tava tudo perdido já. Oh, meu pai. Às vezes as pessoas me escrevem perguntando, como eu faço para saber se eu já fui um guia espiritual? Mas xixi não, xixi. Tanto de estar bem. Se a pessoa se reencarna, você não sabe mais o que se foi, filho. Se tu, se a pessoa não vai saber, tu vai responder se como se vai. Se tu pode inventar a história que foi, né, que necessidade disso. E aproveitando já que é uma dúvida que surge também, como a pessoa faz, seu caboclo, para descobrir quem que é o guia dela, se aonde ela mora não tem terreiro de Umbanda? Pessoal, não precisa esperar de terra de Umbanda para descobrir esse guiador. Não precisa? Sim, não. É. Se tu não pode te deixar te dar nome aos burros, seu filho. Se basta que ele acreditar. Se tu quer que seja o seu guiador, se treme terra. É. Se basta que tu acha que treme terra. Se ele passa a ser seu guiador. Se tá entendendo, filho? Ah. Se não tem lei. Não tem uma regra para te praticar a caridade para os outros, filho. Ah, verdade. A caridade está aberta para te receber de braço aberto. Ué. Você tá entendendo? Sim. Se a pessoa não sabe se tá e se fala correto, se tu vai no terreiro e te fala, se caboclo cobra coral, se tu vai em outro, se vai se caboclo se mata a virgem. É, vai no outro é pena verde. Mas tu tem que se perceber, filho. Sabe? Tu sabe o número das calças que tu veste? Sim. É só você que sabe o sapato que cabe bem no seu pé. Você tá entendendo, filho? Sim. Tu sabe onde o cara aperta pra tu. Olha, o senhor falou uma coisa nova aí, viu, seu caboclo? Muito interessante. Que o cara pode chamar o caboclo Temiterra aqui pra fazer caridade, não existe. Sim, não tem de barreira, viu? Barreira, né? Não tem porquê. Mas a pessoa já fica assim com medo porque ela quer chamar o eixo certo dela, o caboclo que é certo dela. Mas se a pessoa não sabe que eu acho certo dela, porque se a pessoa não tem certeza naquilo que é certo. É. A partir do momento que a pessoa tiver certeza daquilo que é certo, ela não vai procurar mais a opinião de casa ali, filho. Realmente. Se a pessoa vai ter certeza naquilo que é certo ou não. E se ela vai chegar determinada em certa casa e vai falar, se quem trabalha comigo, acho que teve terra. E aquilo vai ser aceito. E chegar a boca tem terra, vai trabalhar na bicha. Tá, mas se ele chega pro senhor e fala, o meu caboclo é a pantera negra. E não é. O senhor deixa? Vai ser mesmo, filho. O senhor deixa? Ele vai ser o caboclo que ele quiser, tipo, a pantera negra, se não é. Sim, porque ele te fala isso, se não é, é porque ele não sabe qual que é ainda. Então. Ele ainda não sabe, não escolheu o caboclo, que caboclo que trabalha com ele, viu? Se caboclo, você vai te dar seu nome. Vai dar o nome. Se caboclo não vai chegar na sua linha e vai falar, seu Temiterra, seu Pantera Negra. Mas se caboclo te dá. Se a pessoa sabe o que acontece. Assim como você sabe o que é certo ou errado, que você vai saber suas coisas. Ah, mesmo. Entendi. Claro. O é seu caboclo, para a abertura de um templo, o médium precisa de títulos. Como de título, filho? Por exemplo, sacerdote, pai de santo, para abrir um templo, um terreiro. Se depende se tu tem essa necessidade de aprovação dos outros, filho. Se tu quer ter alguma coisa assim, que os outros olhem e te faça como um sacerdote, né? Sabe, filho? Sim. E aí, como se acontece com os primeiros sacerdotes que teve, que não tinha se diplomado em templo, ou de nenhuma coisa autorizada para isso. Certo. Se na tribo de Chicaboco, se pajé não precisava ter um tipo de diploma para ser pajé. Não. De nada a ver. Então, como a pessoa sabe se ela tem missão de abrir casa? Se pessoa sabe, filho. Se pessoa não precisa de uma escritura assinada para ter casa. Se pessoa basta fazer que ele tem vontade de fazer seu casuador, filho. Se pessoa vai sentir daquilo missão espiritual, acho muito importante. É muita responsabilidade, filho. É. Ninguém quer carregar uma mentira dessa para você de abrir uma casa espiritual que não seja de verdade. Vou fechar um pouco a porta, seu caboclo. O senhor autoriza? Se viu, pode. Acabou que não precisa autorizar. Bem frio, né? Então, como é que o ser humano de hoje pode aprender com os índios, com as lições que os índios nos deixaram a viver bem em harmonia com o planeta? Se viu, se ser humano de hoje está muito distante da realidade de índio, viu? Eita. Se índio é uma missão simples, vida pouco simples, viu? Se valores de chão e branco é diferente de valor de índio. Se valores de índio são outro, viu? Valor de homem branco é outra coisa. Mas se valores verdadeiros é o que conta, viu? Se valores verdadeiros são aqueles que sobre a natureza humana, filho, essa natureza, é seu ar respirado, é sua espiritualidade, é sua família, sua vida, sua tribo, filho. Isso está muito distante hoje em dia. Como que o senhor vê o nosso nível de respeito para com os outros da nossa própria família e o que o senhor preferia que fosse o ideal? Ixi, filho, se coisa de família, se muito sério, né, filho? Se muita família aí, se família. Hoje em dia, se monta de família, se muita estrutura, sem estrutura nenhuma, né, filho? As famílias vêm já de um nível disfuncional, que se vai causar uma consequência no futuro para seus filhos, ou para seus parentes, seus próximos. Ixi, se dá briga. Se homem branco, se não se dá bem com o familiar, com o próximo, menos ainda, viu? Aí isso se acontece. Se muita raiva, muita mágoa se carrega, né? Ixi, muitas famílias, filho, de pai para filho para pai, e assim que se vai adiante, prolongando essas coisas, sem ter resultado e uma cura dentro desses problemas que acontecem. Mas, seu caboclo, se às vezes um pai ou uma mãe faz uma maldade para um filho, ele não tem direito de sentir mágoa? Ixi, tem direito, filho. Essas mágoas se carregam de menino. Isso aí vem do decorrer da sua vida. Ixi, tu vai carregando aquilo com você. Ixi, tem direito de fazer mágoa assim. Mas, e isso são mágoas que atrapalham, né, filho? Atrapalha? Você tem que saber se lidar com o sentimento, filho. O que está muito distante dos homens agora é a lei maior de exame, de perdoar. Agora, se perdoar não é fácil para os outros. Se carregar a mágoa, carrega. Agora, se fazer perdoador, ainda é difícil, filho. Mas vai chegar esse momento que a gente vai fazer isso. A gente não pode fazer também. Se tu tá nessa vida, filho, é se tu vai aprender se nas dificuldades ou nas alegrias ou na tristeza. Você tá entendendo? Tô. É assim que chega essa lei. Claro. Caboclo, é verdade que quando a gente tá feliz, o caboclo tá perto, quando a gente tá triste é porque ele tá longe? Ixi. Aí já é complicado de ver. Se caboclo, quando tu tá feliz, se caboclo gosta de ver tudo feliz. Agora, se caboclo tu vê triste, se caboclo tu não fica feliz se tu vê triste, viu? Então, se não pode pensar assim, viu? Se não pode tipo, encher em paralelo com a vibração de caboclo, viu? Se tu tá. Sua dificuldade na vida, se tu vai ter. E tu vai ter que passar por isso, viu? E caboclo vai estar perto, independente de ser feliz ou mal. Ô, seu caboclo, muita gente diz que descobre o orixá jogando um obi de água, que chama, né? Você pode se jogar esse jogo de obi, viu? Você pode fazer jogo de bucho também. Um bandista? Pode um bandista abrir um búzios? Depende se do umbandista, viu? Se o umbandista já carrega aquela lei maior para ter autorização de orixá para jogar bujo, pode fazer sim, tipo, senhor. Agora, o outro se pode se fazer nessa lei, filho? Vou pegar o charuto pro senhor. Porque se onde se joga bujo é na palavra de orixá. Ou seja, muita gente diz assim: se você não se inicia no candomblé, você não pode ter condição nenhuma de jogar búzios. E nem sempre, às vezes a pessoa fez candomblé a vida inteira passada. Se pessoa china já feita no santo, viu? Se pessoa ele precisa dar a palavra do outro para saber que se faz ou não. Ah, é? Isso é muito bom ouvir, hein? Se o certo tinha que fazer, confirmação com um chimarrão de chimarrão de chando. Deixa. Poxa. Já pego. Eu não pedi nada, não, filho. Olha, esse é daqueles que apagam essa tua boca. Deixa. É a nossa tecnologia. Como que o senhor fazia fogo, hein? Na boca você vai fogo de qualquer jeito, bicho. Na mata a gente põe fogo, a gente faz caça. Não quer seco, né? Muito chique que homem branco tem hoje, gente, é devido à força de caboclo fazia antigamente. Né? Descobriu? Dizem que o progresso da humanidade depende do esforço dos humanos. Mas vocês não têm um papel importante nisso, os espíritos? Chico Machinho mesmo. Diz assim, a ciência é revelada ao homem, nada que Deus não queira, o homem descobre. Mas ao mesmo tempo diz, o homem tem que se esforçar para o seu progresso. Mas os espíritos não têm influência nisso? No progresso da humanidade? Filho, se o homem está na terra, já é um espírito encarnado, filho. Não é? Então o homem tem consequência daquilo que ele faz. Esse espírito está aqui para auxiliar, mas não pode te pegar a rédea do fio e comandar o caminho dele. É assim que acontece, né? Certo. Se essas coisas não adianta te preocupar de ciência ou de outra coisa. As coisas estão feitas na lei de Zambir, ele que sabe o que faz. Ele que te determina, as pessoas que seguem o seu caminho tem a seguir. Isso vai ter que ser feito pela dor ou pelo amor. Certo. Seu Caboclo, o que acontece quando um ser humano morre? Chico, quando o ser humano morre, você está se desligando do campo da matéria. Só um minuto, seu Caboclo, está passando um barulho. O senhor falou que quando um ser humano morre, se está se desligando no campo da matéria. Se viu que já se fez sua missão para se cumprir e chegar no caminho espiritual. Aí se vai se dar continuidade na sua evolução, né, filho? Aí se a mesma coisa que se fazia no teatro lá para o plano espiritual. Não tem se mais fácil. Achei que a dificuldade se vai continuar. As pessoas podem virar caboclo? Pode sim, filho. Se tem caboclo de caboclo de família. Você tá entendendo? Se caboclo é apenas uma elevação espiritual para uma determinada tipo de espiritual entidade se trabalhar, filho. Existe a origem dos caboclos também. Se caboclo de couro, caboclo de pena. Se tem caboclo de aldeia, se caboclo de cidade. Se que se adapta àquela legião de falange de nível espiritual. A gente depende do nível e da vivência espiritual aqui na Terra. E da época também. Claro. Geralmente esse caboclo que faz trabalhador de Umbanda, se viver em século XIX, esse caboclo mais primitivo que trabalhador. Certo. O senhor já viu algum ser humano que desencarnou acabar na mão de Exu apanhando? Ixi, filho, se tem que ser humano que se acaba com na mão de Exu. Se é bom você ficar com mão de Exu, se escravo de Exu, se caveira se carrega Exu, se qualquer Exu se carrega também. Assim como se tem essas coisas, se carrega assim, viu? E se fica lá escravizado pelo povo de Exu. Assim como pode ser perseguido pelo povo de Egum também. Isso, mas o caboclo... Acontece de caboclo escravizar algum espírito para seguir suas ordens? Como... Caboclo já é regido mais por outra linha. Caboclo não fica se escravizando. Geralmente que tem esse... Já vai direto para a lei de Exu. Já vai direto por outros segmentos de fio. Tá. Mas acontece também. Pode ter esse caboclo que foi para a chimão de Exu. Entende? Te vivido na Terra. Como é que a gente faz para encontrar o equilíbrio do corpo, da alma e da mente num mundo tão conturbado igual o nosso, seu Caboclo? Ixi, filho. Vocês estão em busca de tanto encontrar tanta coisa já aqui, filho. Vocês não estão contando de muita coisa, não. Procurando muito, não encontrou mais nada. Mas você deve correr atrás dessas coisas que favorece. Você deve correr atrás daquilo que te faz bem, te engrandece, filho. De um trabalho, de uma espiritualidade, de uma verdade, de uma afeição ao próximo, você está entendendo? De construir sua família, de construir uma tribo grande. Essas são as verdadeiras verdades e sentimentos da vida de um homem. A gente deve caminhar e seguir passo a passo perante a isso. Que as coisas material não tem tanta importância quanto vocês acham que tem. Porque no fundo, no fundo, tu sabe que não tem. É, as coisas é muito maior que isso. Tu não veio aqui em busca no material. Tu tá aqui mais que isso, filho. Você tá entendendo? É. Então tu vai buscar essa coisa dentro de você. Pode demorar pra achar, mas tem que encontrar. Senão vai fazer desencarnado na incerteza, na infelicidade, no vazio dentro de você. Eita, seu cara. Aí isso é ruim pra você, filho. Daí é duro, hein? Ficar assim, ninguém pode, ninguém consegue. Não pode ser assim, filho. Tem que fazer sua certeza. Tem que ter tua tranquilidade, sua paz espiritual dentro de você, filho. Não busque te aprovação nos outros, filho. A verdade está dentro de tu. Tu vai conseguir encontrar ela. Não pode pegar a aprovação de pessoa. Assim a gente não vai fazer feliz nada. Seu Tremiterra, a demanda, o fechamento de caminho que alguém joga na minha vida, pode ser passado de forma hereditária para os meus descendentes? Ixi, bicho. A gente não pode ser passado de forma hereditária para te descendente. A gente é diferente de filho de você. Alguma coisa que te afeta, consequentemente, pessoa próxima que está perto de você vai se sentir afetada também. Por não te ver feliz naquela situação. Por te ver derrubado naquele momento, tá entendendo? Isso agrega um monte de coisa. As pessoas que estão ligadas junto com você, tá entendendo? Isso sim afeta, sim. E afeta vocês de deixarem acreditar nisso, filho. Se você está no caminho da espiritualidade, tu tem que procurar um conforto e uma solução para isso. Certo. Sendo numa palavra, sendo em algum mau trabalho feito para retirar essas coisas, filho. Para desfazer um feitiço que foi enterrado, é necessário, seu caboclo, a gente retirar os materiais utilizados do lugar onde ele está? Que nem sempre tu vai saber onde está enterrado. Então, mas o senhor sabe, né? Xixi, daqui a pouco a gente pode falar onde está. Xixi, pode ser enterrado, mas às vezes não tem acesso aí onde está enterrado. E aí? Xixi, aí tem outro jeito de fazer. Tem? Do mesmo jeito que se tem jeito de fazer, pode se desfazer, tio. Tá entendendo? E se feitiço tem tempo duradouro? Se feitiço te pode atrapalhar por um certo período de tempo. Tá. Mas aquilo acho que não vai mais Exu trabalhar por você para te atrasar seu lado. Exu tem mais o que fazer, ficar ligado ao encarnado para atrapalhar os outros. Esse não vai te fazer mais trabalhador. E uma hora te vai cansar de servir aquela pessoa para atrasar o lado do sucesso. Então o senhor acha que o senhor está afirmando que pode se desfazer um feitiço com alguma coisa enterrada apenas pelo astral. O espírito do mundo astral consegue fazer isso. Xi, depende da demanda, filho. Mas te consegue sim, Xi. Tá. Xi, acabou com o sinal de um bando de Oxalá para fazer esse tipo de trabalho. Certo. Seu caboclo, muitas pessoas dizem que o espelho tem alguma coisa especial. Tanto que alguns dizem que se quebrar dá 7 anos de azar. Que há de especial e magístico no espelho, seu caboclo? Que depende da intenção que tu tá usando esse espelho, viu? Da o quê? Depende do quê? Da intenção que tu intenção. Tá usando. Intenção. Se tu busca alguma coisa e se tu tem conhecimento daquilo que tu quer fazer, tu pode alcançar alguma coisa esperada daquele propósito. Acho que isso pode ser uma coisa alheia também. Sem direção nenhuma, tipo. E espelho é magia também. Uhum. E espelho tem sua força. Assim como cada elemento que tem usado tem sua força também. Tá certo. Tudo tem seu segmento, sua força, seu fundamento. Uhum. Agora basta tu ter conhecimento para fazer e usar ele. Agora tem que saber se tu pode, tá apto a isso. As coisas não é tão simples como parece, nego. Sabe? Então queira fazer o simples, siga no caminho passo a passo, que as coisas vão dar certo pra tu. Não fique inventando muito, fazendo as coisas, tropeçando no seu degrau. Um passo de cada vez, acabou. Pode ser. Já é muito. E já é muito. O senhor, a gente já está aproximando dos 10 minutos final, seu caboclo. Chega a boca também se vai fazer seu levantador. Mas como passa rápido uma conversa que é útil, né? É, chega a boca está muito bem de alinteado. Ei, seu caboclo. O seu termiterra, existe diferença energética, seja na vibração do chakra, seja na própria energia da pessoa, entre pessoas de religiões diferentes? Ô moço, essas energias só existem através de vocês. Essas diferenças só existem através de vocês. Vocês ficam criando um monte de tipo de diferença entre vocês, viu? É. As energias são a mesma, a cultura é que muda. O senhor não acha que o espírito é sempre o mais elevado? Elevado nada, chefe. Elevado, tipo por quê? Ué. Sabe porque esse cara dele é branco e vem com pessoa com cara bonita? É. Isso não tem nada a ver, tio. Que espírita fica difamando os outros. Isso não dá certo, filho. Não. Isso não é elevação, isso aí é degradação. Toda religião tem os seus, né? Espírito não tem religião, filho. É. Quem tem religião são vocês, filho. Sim. Está entendendo? Uhum. Então não cabe a nós resolver esse assunto. Vocês que continuam com essa parte varia perante vocês. Que isso aí não agrega nada na vida de vocês. Qual que é a melhor maneira, seu caboclo, de adquirir o autoconhecimento? A melhor maneira é ficar de bico calado. Essa não entendo. É a melhor forma de entender autoconhecimento. Mas por que, que o senhor respondeu isso sem pensar? O que, que a gente tanto faz que atrapalha? Que não deixe de pensar, filho. Esse conhecimento vem dentro de você. Tá? A gente não vai fazer falar do pai te conhecer nada. Basta olhar para dentro de São Cê mesmo e já acabou. Como é que a pessoa consegue distinguir amor de relacionamento kármico? Como assim, filho? Às vezes o outro diz, ah, eu só me juntei com meu parceiro, com a minha parceira, porque ele é meu karma de vida passada. Essa pessoa não sabe de que karma se tem de porra nenhuma. Essa pessoa está inventando história para pôr culpa nos outros. Olha. Ficar falando no culpar os outros para falar que quer calma daqui, olha. Eita, meu pai. A gente não tem, esse filho. Entende? A pessoa tem que ver direito com quem se junta. E saber honrar aquela pessoa que está do lado. Você está entendendo, Chico? Sim. Porque é muito difícil. É muito fácil se engatar pela uma pessoa, filho. Agora conviver 20 anos do lado dela é que é difícil. É. Saber manter essa situação. Equilibrar. Claro. O senhor caboclo, existe alma gêmea? Chifre, existem as suas afinidades. Ah, as pessoas já vêm determinadas com uma certa missão de conhecimento. Uhum. E como você vai fazer seu levantador? Já vai? O senhor não quer ficar mais uns 5 minutos, seu caboclo? Acabou que a gente está te chamando. Estão chamando? Daqui a pouco já vai te embora. Tá certo. O senhor vai com a luz de Oxóssi, viu? Gente, bicho, foi uma vez que você tá aqui hoje. Foi sim. Fico muito agradecido. Esse é o Tremiterra, graças a Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Boa noite, seu caboclo. Graças a Deus. Boa. Graças a Deus. Senhor Carlos Souza? Opa. Você está de volta? Sim, senhor. Então, gostaria de perguntar para o senhor como o senhor está se sentindo nesse momento. Estou me sentindo grato, né, cara? Uhum. Por mais uma vez ter convicção e a presença dos meus guias espirituais, seja qualquer linha que for, né? De esquerda e de direita, né? E saber que esse solo é sagrado independente de qualquer coisa. Né? Qual que foi, na sua experiência de caminhada, a coisa mais extraordinária que você viu com relação ao poder da sua fé que os guias realizaram na sua vida? Então, isso aí é difícil de falar essa pergunta, né? Que é bem pessoal, né? Eu não posso pôr eles à prova das coisas que acontecem na minha vida, tá entendendo? Eu crio sempre uma expectativa de criar as coisas muito rápido, mas isso não está ao meu alcance, né? É. O tempo não é meu, né? Então eu entrego. Eu só acredito, né, cara? Uhum. E já era, né? Mas já aconteceu alguma coisa que você já tem bastante experiência nesse meio, que eles realizaram, seja uma cura, ou ajudou alguém a encontrar um emprego, que depois você falou, nossa, fiquei muito agradecido sim, por isso. Sim, já aconteceu sim, né? Uhum. Nada é no meu tempo, né? O tempo é deles. Sim. E acontece, né? Uhum. Com certeza acontece. Eu sou muito grato ao decorrer da minha caminhada, em tudo que está acontecendo na minha vida. Né? Uhum. Do que eu fui para o que eu sou hoje, né? Para o caminho que eu encontrei aí junto com a Umbanda, com qualquer segmento de nome que vocês podem dar aí dentro da espiritualidade. E perante aquilo que eu acredito também. Uhum. É isso, né? Obrigado, né? Caboclo Treme Terra, Pai Oxalá, né? E qualquer entidade que trabalha nessa linha aí. Seja de Exu, Pombagira, Cigano, Boiadeiro. Graças a Deus. Muito obrigado. Axé. O que a gente faz para encontrar o equilíbrio do corpo, da alma e da mente num mundo tão conturbado igual o nosso, seu caboclo? Ixi, filho. Vocês estão em busca de encontrar tanta coisa já aqui, filho, que vocês não estão encontrando muita coisa, não.